festa no inferno antecipada. Gravando. Dessa vez você já era, Fabião. Seu talento acaba de ser enterrado. Se estivesse na prisão, teria direito ao último telefonema. Mas como você está na minha mira, pronuncie suas últimas palavras. E bem-vindo à condenação eterna. Pena que você se esquece. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora vou te desmascarar, Gênesis Apocalipse.